você querer acreditar e buscar. Fazer as coisas de forma correta para não se arrepender e ter que consertar, neca. Somos humanos, todo mundo erra. Mantenha a consciência limpa, só Deus pode te julgar, me realizar. Que agir está no ar, tem saído anonimado. Para o mundo você poder conquistar, sonhar. Não é nenhum pecado traçar um caminho diferenciado, visando se destacar. É só não parar de lutar, plantar e criar, analisar as consequências. Pensa sempre antes de falar, vamos valorizar. O melhor dom é o de amar. Me realizar, falar, cantar, expressar minhas ideias em forma de canções. Quero lhe apresentar, te encontrar, provar, plantar, gostar, dar sentido na sua vida. É só você acreditar. É só você acreditar. Senhor, um regresso ainda complexo. O céu vi nada engana. Fugi o momento daqui. Vi o que escrevi num plano. E se um menino um dia fez na parede nascer flor, por que negarei as armas dadas pelo Senhor? As armas dadas pelo Senhor. Não negue teu essencial, o porquê da tua existência. Ferramenta, base, argumento, a vaidade supera a gana na busca do que eleva minha alma e da bruta longe da terra. Ideia de fama não é o fim da reta. Tô indo pro mundo, não sei o que me espera. Futuro, presente, meu passado dissera. Repensa. Corra atrás, irmão. Quando eu escolhi viver um sonho, eu decidi cair a fundo nas minhas decisões. Tu é capaz. Sozinho, ainda era tudo no papel, na imaginação. Viver. A insistência e a esperança trouxeram possibilidades, novas pessoas. É só se permitir. Novos caminhos que me concederam uma caneta pra escrever nas folhas da vida. E cada tinta da caneta são as armas de Jah. Cada qual com sua função, cada um com seu dom, mas com o mesmo valor. A vida é boa. Todos somos partes do elo que se fecha. Todos somos armas de Jah pra que hoje o sonho seja realidade. Deus abençoe a passagem pela humanidade. Repensar.